Um feliz sábado. Feliz sábado. Há muito tempo atrás, existiam alguns judeus morando assim num lugar lá no meio do mundo, assim, lá longe, bem longe mesmo. E eles conheceram uma pessoa, assim, um homem normal, homem. É igual a todo mundo, né? Não tem, assim, grandes diferenças entre as pessoas. Umas são mais altas, mais baixas, mais magro, mais gordo, mas em geral, depois de alguns anos de vida, a gente já não se espanta mais em conhecer pessoas, porque pessoas são pessoas e é normal, e elas vão e vêm. E esses homens conhecem Jesus, e Jesus é uma pessoa comum, normal. Não existe sobre ele nenhum tipo de luz, nenhum tipo de algo que chame a atenção de forma especial. Inclusive, a Bíblia chega a dizer que ele não era bonito, não tinha beleza que nos atraísse, justamente para não atrair as pessoas baseado no exterior, em luzes, em beleza, em riqueza, em nada. Jesus era uma pessoa absolutamente normal. E o fato é que o ser humano Jesus Cristo, ele tinha dentro dele coisas que a gente não é capaz de imaginar. Porque a Bíblia diz que esse Jesus foi um ser humano sem pecado. E nós não somos nem capazes de imaginar o que é um ser humano sem pecado. E vocês imaginam assim, olha, o nível do amor que alguém sem pecado tem? Vocês amam seus filhos? Seus amigos? Vocês têm um amor assim grande? Vocês se preocupam? Vocês têm um sentimento assim bom de querer o bem e tal? Olha, o amor de vocês é muito pequeno. Nossa, mas muito, muito, muito pequeno diante do amor que tinha no coração de Jesus Cristo, não só pelo pai e pela mãe dele, se ele tivesse um filho, um amigo, mas por todos os seres humanos. E às vezes a gente ouve falar desse nome, Jesus, e é um nome muito assim, falado, e a gente esquece isso. Essa pessoa por detrás desse nome. Um amor assim, sem defeito, sem pecado. Não só o amor, a sua santidade, a sua fé, o seu louvor, o seu trabalho, tudo. A sua vida é totalmente diferente da nossa vida. Mesmo que você possa olhar para ele assim e ver uma pessoa normal e comum, que você não faz nenhuma diferença entre ele e você, ao você olhar para ele. E Jesus, ele vive a vida absolutamente comum e normal durante os seus 30 anos, e surge um homem pregando uma mensagem num deserto. Preparem o caminho do Senhor. E as pessoas vão se batizam, confessando seus pecados, o que era uma coisa um pouco diferente do que havia até então no judaísmo. O judeu era muito orgulhoso que ele tinha lei, que ele guardava a lei. Agora, quando João prega e diz, você tem que confessar os seus pecados, o povo fica incomodado. Pô, por que eu sou pecador? Eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu cuido da minha família mais ou menos assim bem. Que história é essa que eu sou pecador? E aí João vai no âmago da questão. Mesmo fazendo tudo isso, as pessoas não tinham amor umas pelas outras. E elas falhavam e erravam em muitas coisas. Só que chega uma hora nessa mensagem de João, muita gente começa a se comover com essa mensagem. Olha, mesmo nós que somos boas pessoas, temos pecado. Temos que confessar para Deus os nossos pecados. Temos que nos batizar. E um monte de gente lá falar com esse homem João. E um dia, Jesus Cristo vai também. Interessantíssimo, né? O único que não precisava dessa mensagem aí do perdão dos pecados, de confessar pecados, ele vai lá. E ele diz, João, eu quero ser batizado. Aí João diz pra ele assim, mas senhor, eu careço de ser batizado por você. Eu? É. Assim cumpre-nos fazer a justiça. E Jesus é batizado. Jesus é batizado e a Bíblia diz que se manifesta a voz do Pai, a descida do Espírito Santo. Esse é o meu filho amado. Nele eu tenho prazer, sabe? Deus não tem prazer em mentira. Algum de nós já mentiu alguma vez na vida? Bom que tivesse sido só uma, né? O ser humano é mentiroso. Cria os filhos assim, enganando as crianças, né? O ser humano é mentiroso, o ser humano é pecador, o ser humano é invejoso, o ser humano é fofoqueiro, o ser humano é maldoso, o ser humano é bicho duro de coração. Todos os seres humanos são, eu não sou diferente. Mas Jesus é diferente. E ali Jesus é batizado, Deus tem prazer nele, porque nele não tem mentira, nele não tem fofoca, nele não tem maldade e etc. Aí Jesus começa a fazer o que todos nós gostaríamos que ele fizesse por nós, né? Ele começa a curar o câncer. E ele não precisa, assim, fazer um tratamento para curar o câncer. Ele não precisa construir um hospital, colocar camas limpinhas, aparelhos, remédios, injeções. Ele diz assim, câncer, sai com a sua palavra. Agora, imagina você ter a tua mãe com câncer, morrendo, apodrecida numa cama, e vem um homem com a sua palavra e cura sua mãe, qual é a gratidão que você teria por esse homem? Imagina a gratidão, o amor, a fé que você depositaria nesse homem. Ok. Agora vocês imaginem que Jesus faz isso não é por uma pessoa. A Bíblia diz que ele ia pelas cidades, às vezes tinha cidade que ele curava todo mundo. Tá entendendo a questão? E Jesus anda pelas cidades, pelos lugares. E esse homem, ele vai ser exaltado, vocês concordam comigo? Se eu tivesse o poder de curar todas as doenças, vou para um hospital aí do SUS, curo todo mundo e depois peço voto, eles iam votar em mim ou não? Claro, vai votar em mim. Eu vou ganhar prestígio, eu vou ganhar poder, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar influência, eu vou viver uma vida maravilhosa, porque eu tenho poder, eu. É assim que acontece com Jesus. Jesus, ele cura, ele prega, ele ensina, e o povo odeia ele. E o povo despreza ele. E ele tendo poder, e ele não desiste do povo. E a Bíblia diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até a cruz, ele amou e não desistiu de amar. E sabe como que Jesus podia se livrar da cruz? Vou contar a história. Rapidinho, daí nós vamos entrar no texto. Pedro, a hora que os caras vêm para prender Jesus, Pedro arranca uma espada e arranca a orelha de um lá. Vou defender Jesus. A Bíblia diz que Jesus pega a orelha que o Pedro cortou do cara, pega do chão, coloca de volta, cura e diz assim, Pedro, eu tenho 12 discípulos, 12 homens. Um já tinha servido ao diabo, já era 11, né? Judas já tinha se entregado ao diabo. Eu poderia pedir pro meu pai 12 legiões de anjos. E eles iriam vir aqui me defender. Isso quer dizer o seguinte, se na cruz Jesus olhasse pro anjo, porque a gente não vê o anjo, mas Jesus tem a visão que você não tem. Ele tem o amor que você não tem. Ele olha pro anjo e faz assim pro anjo, ó. Ai. Fulmina todo mundo. Não sobra um. O Antigo Testamento diz que um anjo de Deus matou 185 mil assírios que queriam destruir Israel. Sabe o que é um anjo matar 185 mil pessoas? Um anjo. Jesus podia pedir 12 legiões de anjos. Tipo assim, ó. Vocês estão entendendo a questão? Agora, diante de tudo isso, vamos lembrar. Jesus morre. De verdade, ele morre. Os homens tiram o corpo dele da cruz e jogam ele numa tumba. Mas a boa notícia é que a tumba de Jesus Cristo tá vazia. Vocês entendem a diferença entre Jesus e a gente? Não é igual. E eu queria dizer para vocês hoje um sermão que nós vamos estudar 18 versos da Bíblia. E o título dele é assim, Conhecendo Jesus Cristo, a partir de João capítulo 1, versos 1 a 18. Vocês têm a Bíblia aí? Abre a Bíblia. Nós vamos gastar aqui 20 minutos, meia hora, um pouquinho mais no máximo, tá? É um estudo curto, rápido, tá? Eu queria que vocês tivessem, assim, a noção da importância desse texto. E nós vamos conhecer Jesus Cristo a partir do texto de João capítulo 1. Começando com o verso 1, indo até o verso 18. Mas nós não vamos ler tudo assim. Vamos ler primeiro capítulo 1, versos 1 a 5. Então, a maioria de vocês, então, já tá todo mundo com a Bíblia aberta aí? Então tá bom. Então vamos orar para que Deus fale ao nosso coração, então. Oremos. Deus eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite e que o Senhor fale ao nosso coração. Amém. Então a Bíblia diz assim, João capítulo 1, versos 1 até o verso 5. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que fantástico. Esse texto é um dos textos mais importantes da história da humanidade, o Evangelho de João. Esse livro que vocês estão lendo, o Evangelho de João, mudou a história da humanidade. O Evangelho de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. A última coisa da Bíblia a ser escrita. São as últimas palavras de Deus. E eles começam dessa forma. Fazendo a introdução mais linda e fantástica que vocês possam imaginar. No princípio, começa igual o livro de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. E agora o Novo Testamento vai dizer assim: no princípio era o Verbo. Ele existia, ele era. E essa ideia, então, em João capítulo 1, Jesus é o Verbo. Isso nos remete todo o Antigo Testamento. Disse Deus, haja luz e houve luz. É Deus falando. É a palavra de Deus. É o Verbo de Deus. Então, esse Verbo de Deus é Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. O texto de João disse: e o Verbo estava com Deus. Já pensou ser amigo de Deus? Andar com Ele, conhecer Ele. Lembrando que quem é Deus? Deus é amor. Lembrando que quem é Deus? Deus é todo-poderoso. Lembrando que quem é Deus? Deus é onisciente. Como é gostoso a gente conhecer uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita, uma pessoa gente boa. Não é gostoso a gente conhecer alguém assim? Agora imagina você conhecer alguém que é assim no grau da perfeição eterna. É Deus. Perfeitamente gente boa, perfeitamente amor. Jesus estava com ele, conhecia ele, sabia quem ele era. Já pensou você ter a consciência de alguém assim? Conhecer Deus, estar com Deus? Já pensou se alguém pudesse dizer isso da gente? Olha que implicação tremenda. Ela está com Deus, ela conhece Deus. Deus conhece ela, eles são amigos. Agora, o texto do Evangelho de João vai mais longe. Esse ser que é Jesus, que estava com Deus, ele mesmo era Deus. Todas as características que Deus tem, esse Verbo que estava com Deus também tem. Deus é eterno? O Verbo é eterno. Deus é amor? O Verbo é amor. Deus é todo-poderoso? O Verbo é todo-poderoso. Porque senão ele não poderia ser Deus. Concorda comigo? Por exemplo, ó, Deus é todo-poderoso. O Verbo é menos poderoso. Você não pode dizer então que ele é Deus. Porque o próprio conceito de Deus diz que ele é todo poderoso. Então alguém que não tem todo poder não é Deus. Estão concordando comigo? É assim que funciona. Então aqui o Evangelho de João nos traz um conceito sobre Deus que muda a história humana. Porque o judeu enfatizava a ideia de Deus é um. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus é um. Agora, João, inspirado por Deus, obviamente, nos revela que esse Deus que é um é mais de uma pessoa. No mínimo, ele é o Pai e o Filho. No mínimo. Hoje nós não vamos falar do Espírito Santo. Deixa para um outro momento, a gente pode estudar sobre isso. Mas Deus, ele é no mínimo Pai e Filho, porque o Verbo, que é o Filho, estava com Deus, o Pai, e era Deus. Então, Deus, ele é, no mínimo, essas duas pessoas. Em uma. Porque depois, João 10:30 vai dizer, eu e o Pai somos um. São duas pessoas que são uma. É difícil entender, mas é a verdade. Tá bom? É meio complicado, mas é a verdade. Aí você diz assim, ah, mas isso tá negando o Antigo Testamento, porque lá diz que era um. Bom, pelo que eu lembro, o Antigo Testamento diz assim, façamos o homem a nossa imagem. A imagem de Deus é plural. O Deus único é plural. Isso aí dá pano pra manga pra gente discutir bastante e nós não vamos terminar esse problema aqui. Se algum testemunho de Jeová me ouvisse falando isso, ia brigar comigo. A Bíblia, palavra de Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Se diz nesse texto que todas as coisas que foram criadas por intermédio dele, do Verbo, que é Jesus. Tudo que foi criado, qualquer coisa, foi criado por intermédio dele. Ele é o Criador, ele é o agente da criação. Depois, Atos 3, verso 15, a Bíblia vai dizer assim, matastes o autor da vida. O autor da vida, o Criador, Jesus Cristo. Nesse texto que a gente leu, também diz assim, que Jesus é a vida. E o Verbo, a vida estava nele. Depois, em João, no próprio João 14, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a luz também, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então ele é a vida, ele é a luz e a luz prevalece contra as trevas. Jesus é a verdade, prevalece contra a mentira. Jesus é a luz, prevalece contra as trevas. Jesus é amor, prevalece contra o ódio, contra a falta de amor. O bem prevalece contra o mal. Essa é a ideia que a gente entende quando a gente conhece Jesus. Vamos continuar lendo, verso 6 até o verso 9. Então a Bíblia continua esse texto dizendo assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Essa parte do texto diz assim, que olha, ele está tendo essa discussão lá para o céu, né? Essa discussão é toda do céu. É o verbo, estava com Deus, era Deus, tudo foi feito por ele era a vida, ele era a luz. É tudo meio assim, fora do mundo, né? Uma coisa meio longe. Aí ele diz, ó, mas houve um homem. Teve um homem. E o nome dele era João. João, ele veio testificar da luz. Ele veio fazer uma obra para que as pessoas acreditassem por intermédio dele. Ele, João. E aí, assim, para que você não confunda ele com a luz, o autor deixa bem claro, olha, ele não é a luz. Então, por exemplo, se por intermédio do pastor Ezequiel vocês conhecerem a luz, não quer dizer que eu sou a luz. Por intermédio do pastor Ezequiel vocês conhecerem o amor, eu não sou o amor. Toda a nossa obra não é apontar pra gente, porque a minha igreja é melhor, porque eu sou melhor, porque eu sei isso, eu sei aquilo. Não. É para testificar de outra pessoa, que é Jesus, que é o Verbo, que estava com Deus, que era Deus, que ilumina todo homem e etc. Ok? Então ele não era a luz, ele testificava da luz, porque a verdadeira luz vindo ao mundo ilumina todo homem. Quando Jesus vem no mundo, como é que ele ilumina a gente? Primeiro que o que ele faz na cruz compra o perdão dos nossos pecados. Pelo que ele faz na cruz, o Pai pode enviar o Espírito Santo para o nosso coração. Então o Espírito Santo nos ilumina. Mas existe um outro lado também, que quando o verdadeiro vem para o mundo, todos os mentirosos são desmascarados. Concorda comigo? Todos nós somos mentirosos. Vem um que fala a verdade, todos nós ficamos envergonhados. Só que assim, alguns se fecham na mentira. Não quero nem saber desse homem, porque ele revela que eu sou errado. Outros são iluminados. Poxa, veio um aqui, falou a verdade. Quero seguir o exemplo dele. Quero falar a verdade também. Ele me iluminou. Ele mudou a minha vida. Ele me ensinou. Esse é Jesus. Vamos continuar, versos 10 a 14. Aí a Bíblia vai dizer assim: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que texto fantástico! Esse Verbo que fez o mundo, de repente, estava no mundo. Já pensou que interessante? As meninas que brincaram de boneca aí durante a infância, você fazer assim, olha, um mundo para sua boneca. Colocar ela lá, se faz boneca para brincar com elas. Pessoa, você, a criadora do mundo, está lá? Por isso que eu disse no começo que Jesus, ele tinha coisas na mente dele que a gente nem imagina. Esse conhecimento, esse amor, essa identidade, quem ele é. O Verbo, que era Deus. E ele, de repente, está no mundo, partilhando da vida com os seres humanos que ele criou. Porque nada do que foi feito se fez sem ele. Tudo foi feito por meio dele. E Paulo vai dizer, para ele. Ok, então o Verbo estava no mundo. O mundo deve a sua existência a ele, o universo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu. E aqui você tem toda a indicação do porquê que é tão difícil pregar o evangelho nessa vizinhança. O mundo não conhece ele. Ainda que o mundo seja fruto da obra dele, não o conheceu. Mas ele veio para o que era seu. Mas os seus, que pertencem a ele pela criação e pela redenção, não recebem ele, não o receberam. Agora, aí ele diz um parênteses. Não é todo mundo que não recebeu. Quem recebeu foi feito filho de Deus. Apesar de já ter mentido, apesar de já ter falado mal, apesar de já ter feito algum mal na sua vida. Quem creu nele recebeu o poder de ser filho de Deus. Esses que são os filhos de Deus não nasceram por causa do sexo, vontade humana, carne. Nasceram por uma vontade espiritual do alto, de Deus. E esse Deus é o Verbo que se fez carne. João está trazendo para a gente uma ideia que é a seguinte. Esse homem que morreu na cruz, esse homem que multiplicou pães, esse homem que curou câncer, esse homem que fez tudo isso, era Deus que se fez homem, que se fez carne. E ele habitou entre nós. E aqueles que conheceram viram a sua glória. E a experiência deles foi tão forte, tão radical, que Pedro, aquele que estava disposto a matar o homem lá, arrancar a cabeça dele, arrancou só a orelha, mas se pudesse, matava o homem. Um assassino esse Pedro. Olha que cara pecador. Pedro, a hora que Pedro encontra com Jesus, Jesus venceu a morte. Senhor, tu sabes que eu te amo. E esse Pedro, ele vai pregar o evangelho, não importa o que aconteça com ele. Ele vai até o fim para dizer para as pessoas, eu conheço alguém que venceu a morte. E a hora que ele vai morrer, porque ele não é eterno, né? Uma hora Pedro morre, né? Vão crucificar ele. Aí ele diz assim, ah, agora chegou a minha vez. Vou ser crucificado. Tá bom. Você pode me crucificar de cabeça para baixo? Porque eu não sou digno assim de morrer igual o Senhor morreu. Jesus mudou a vida de Pedro. Jesus iluminou a vida de Pedro, porque Pedro viu a glória dele. E aí o texto traz uma palavrinha bem difícil, né? Glória como do unigênito do Pai. Lembra que eu falei que esse texto é um dos textos mais importantes da história humana? Olha, se você estudar só esse termo unigênito, você vai gastar o resto da sua vida estudando só esse termo. O que quer dizer isso aí? E aí tem toda uma discussão enorme, né? Unigênito, alguns traduzem como único gerado. Ah, então Jesus ele é gerado pelo Pai? Não, não. O Pai não foi gerado por ninguém. O Pai é Deus. O Verbo era Deus, então o Verbo também não foi gerado por ninguém. Senão ele não poderia ser Deus. Para que o Verbo seja Deus, ele tem que ser igual a Deus. Depois Filipenses 2 vai dizer isso. Sendo igual a Deus, não julgou como usurpação. E aí se esvazia de si mesmo. Então ele não foi gerado e criado pelo Pai. Apesar do termo ser usado para tentar explicar essa questão. Como Jesus ser o único filho de Deus, aí para ser filho, assim, como que nasceu de Deus. É bem complicada essa discussão, inclusive. Mas unigênito, para simplificar para vocês, é o termo monogenês, que nós queremos ser melhor traduzido nesse contexto por único. Filho único. É um filho singular. É um ser singular, diferente. Não existe nenhum outro ser como ele, que é Deus que se faz homem. Então ele é esse filho único de Deus. Não quer dizer que lá no céu Deus tem mulher para ter filho, sabe? Tem pessoa aqui que começa a pirar, né? Mormon. Vocês sabiam que Mormon acredita nisso? Mormon acredita que Deus tem mulher no céu e faz filho. E aí Jesus era um filho e Satanás era outro filho. Aí os dois brigaram. Já colocaram Jesus e Satanás irmãozinhos. Mas enfim, o que eu não quero aqui não é criar preconceito contra os mormons, não é isso. Só para vocês entenderem que tem a implicação. Jesus é filho, cadê a mãe dele? Só que Jesus é filho num sentido diferente. É a palavra humana que se usou para dizer dessa relação de um que era Deus, o outro era Deus, e eles se relacionavam. E aí, através dessa atitude de um deles se tornar homem, esse que se tornou homem ora ao Pai. Então ele é o filho, mas não quer dizer que tem mãe. Deus é um ser espiritual. Seria então, para nossa mente finita entender, né, pastor? Para a gente entender um pouco. Essa relação, então, do amor que um tem para com o outro. Essa relação dentro de Deus, né? Trindade, o amor dos três, que são um. É complicado, mas é por aí. Bom, então aqui. O Verbo se faz carne. E aí vamos terminar lendo aí 15 a 18. Texto fantástico, né? Maravilhoso, né? Leva a gente assim para outro plano, né? Do verso 15 a 18 e vamos terminar. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João testemunha. Houve um homem, era João, que foi enviado por Deus para que o mundo cresce por intermédio dele. E ele diz, este é o de quem eu disse. Apontando para Jesus. Depois, no próprio capítulo 1, do verso 29, ele vai dizer: este é, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. já remontando para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha essa ideia de matar o cordeiro para perdoar o pecado. Agora ele revela quem é o cordeiro. Esse verbo que era Deus, que estava com Deus, ele se faz homem, ele é o cordeiro. Ele vai derramar o sangue. É esse quem ele é. E João dá testemunho dele. Agora, ele diz algo interessante. Ele diz assim, olha, ele tem a primazia, ele vem depois de mim, mas ele já existia antes de mim. Ele vem depois, mas já existia antes. Essa discussão me lembra de Lucas capítulo 1. Eu vou ler para vocês aí, olha. Verso 24, 25 e 26. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Isabel era a mãe de João Batista. Então ela era estéril, não podia ter filho, e diz assim: ficou grávida? Fiquei feliz. Nem contou para ninguém. Agora Deus anulou o meu opróbrio. Agora eu vou ter um filho. Por 5 meses. Aí o texto diz assim no verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Miriam, né, no hebraico lá, né? Possivelmente Maria era Miriam, né? Não era Maria, mas ficou latinizado, ficou Maria. E olha só. Isabel está grávida por 5 meses. No 6º mês, o anjo Gabriel é enviado para Maria e diz: ó, você vai ter um filho e vai ser Jesus. Então Jesus, em sentido humano, ele é mais novo que João Batista uns 6 meses. Por isso que João Batista diz: ele vem depois de mim. Só que João diz algo interessante. Olha, só que ele já existia antes. Entende a diferença entre Jesus e nós? Depois, o próprio Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, diz assim: antes que Abraão existisse, Jesus falando, eu sou. Então, Jesus, ele não é só antes de João, ele é antes de Abraão. Abraão lá no comecinho do mundo, quase. Antes de Adão, antes de mundo. No princípio, era o Verbo. Ele estava com Deus. E mais, ele era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. É Jesus Cristo. É ele. Eu sou. E o texto diz assim, né? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Jesus é dono de todo o arroz do mundo. Ele dá um pouquinho de arroz pra gente comer. Jesus, ele é dono de todos os celulares do mundo. Ele dá um pra você. Jesus, ele é dono do universo inteiro, de todos os mundos. Ele dá um mundo pra gente. Nós recebemos da sua plenitude. E graça sobre graça. Misericórdia em cima de misericórdia. Porque nós precisamos da misericórdia dele para transformar nossa vida, porque nós precisamos de transformação. Esse bairro aqui precisa de transformação. E ele dá graça sobre graça, misericórdia, graça e verdade. E esse texto, o verso 18 termina, né? Ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus, que era Deus, que estava com Deus, ele viu, ele nos revelou a Deus. Deus como aquele que perdoa o pecado, Deus como aquele que ama a gente, Deus como aquele que criou a realidade, Deus como aquele que vem habitar entre nós para ser o nosso Salvador. Vamos fazer o resumo do que a gente estudou hoje. Em João capítulo 1, Jesus é o Verbo, Jesus é o companheiro de Deus na eternidade, Jesus é Deus, Jesus é o agente da criação, Jesus é vida, Jesus é luz, Jesus é poderoso para tornar os pecadores filhos de Deus, um Deus que não aceita o pecado. Jesus é o Verbo, aquele que esvazia de si mesmo para morar conosco. Jesus é aquele que já existia antes de João, antes de Abraão. Jesus é o portador da graça e da verdade, o revelador do Pai Deus. Amém? Amém. Eu não tenho palavras para exaltar Jesus. Meu vocabulário é pequenininho. Jesus merece muito mais do que eu posso dar. Mas eu quero dar para ele o meu melhor. E o meu melhor é um coração pecador. É o melhor que eu tenho, é tudo que eu tenho. Não tenho mais do que isso. É só isso que eu tenho. Eu tenho um coração pecador, eu sou uma pessoa difícil. Do fundo do meu coração, eu admito isso para vocês. Eu não sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa correta, eu não me sinto assim. Eu quero ser muito melhor porque um dia eu contemplei Jesus Cristo. E eu não consigo pensar que eu sou bom diante dele. Vocês se sentem assim também? Vamos entregar a nossa única coisa que a gente tem, que é o nosso coração, para ele? Para que ele nos faça filhos de Deus. Filhos verdadeiros, filhos honestos, filhos fiéis, que amam aqui todas as pessoas. Aquelas que aceitam vir no pequeno grupo, mas aquelas que não aceitam também. Porque Jesus não mandou amar só quem vem no pequeno grupo. Ele mandou amar a todos. E vamos aprender a nos amar, vamos aprender a amar as pessoas. E através do poder do amor, nós poderemos pregar o evangelho. E Deus vai dar as almas, não para nós, mas para Ele. Vocês creem nisso? Amém. Amém? Então vamos entregar a nossa vida. Senhor Deus eterno, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos invocar o Teu nome sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos Te dizer, Pai, que nós estamos impressionados por sabermos quem é Jesus Cristo, Pai. O Verbo, o Deus, aquele que estava contigo, Pai. Aquele por intermédio de quem o Senhor nos criou e por intermédio de quem o Senhor pode nos fazer Teus filhos, Pai. Pai, nós queremos ser Teus filhos, Pai. Queremos ser honestos, verdadeiros, sinceros, puros. E admitimos que temos pecado, Pai. Perdoa os nossos pecados, transforma o nosso coração. E salva-nos para o Teu reino de amor eterno. E também nos usa como instrumentos aqui neste bairro, Pai. Aqui neste mundo. Que onde nós formos, Pai, o Senhor nos use para amarmos as pessoas, pregarmos o Evangelho e abreviarmos o dia da Tua volta, Pai. Dá-nos um bom sábado e que pela Tua graça sejamos fiéis e felizes até o dia da nossa morte. Ou se não vamos morrer, até o dia do retorno de Jesus Cristo a esse mundo, Pai. Dá-nos Tua graça e paz em nome de Jesus. Amém.